eis aqui o verso que nasceu do descaso. Sobrevivi, não me afoguei no poço do fracasso. Sonhadores regenerados, colhendo fruto que plantei no meu passado. Primeiro capítulo da história, repleto de entusiasmo, afeto, esperança e sede de vitória. Passado de loucura, juras de sepultura, sede de sangue é bumerangue, a morte na captura. O luto trouxe a paz de quem não aguentava mais, surpresas desagradáveis, lamentos que a droga traz. Amor, ódio, água e óleo não caminham juntos, nessa peleja sangue bom também virou defunto. Caminho fusco, sem brilho, sem futuro, lançado ao fogo, seja árvore que não der fruto. Percebi que a vida é uma só, quem vai nunca mais volta. Cada mancada é registrada até subir sua cota. Vi bicho solto, fica louco e se mata por nada. Toma pipoco no esgoto e ainda dá risada. Na louca trajetória, quantas lágrimas derramadas. Mas a caminhada não para, são páginas viradas. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei, mas a minha caminhada não para. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei, mas a minha caminhada não para. É forte como a morte, o amor que eu sinto por ti. Enquanto houver a fé, a esperança vai sempre existir. Que o cheiro de sangue misturado ao perfume das rosas não me envenene nem me impeça de alcançar a vitória. Adeus a glória pelas páginas da minha história, escritas com meu sangue, hoje só serei memória. Quando abandonei a posição imposta, retrocedi, vivi como o diabo gosta. Degustei do pecado, alguém engatilha. Troquei as minhas bênçãos por um prato de lentilha. Achei que neurose só acalmava com break nas ideias. Justificativa de um fraco, covarde ou comédia. Chorar porque não te dá valor é embaçado, né? Mas eu suporto o amor que me mantém em pé. Eu vi quem é e quem não é, nunca vai ter razão. Movido a toque é fonte de decepção. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei, mas a minha caminhada não para. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei, mas a minha caminhada não para. Meu pesadelo no momento, em gratidão, nunca imaginei na vida tamanha decepção. Incrível que eu mais temi, hoje me sobreveio o abandono daqueles que se diziam parceiros. Fui tirado de falso, hipócrita, fofoca de um pipoca. Alguns otários abraçaram, mas dignidade não se rola. Na escola da vida aprendi e sobrevivi. Hoje os verdadeiros sim, unidos até o fim. Creio que tudo faz parte de um aprendizado. Páginas viradas, não posso viver do passado. Tá certo que pra esquecer é complicado, pois tudo que envolve o coração fica marcado. Resta agora pra mim o início de uma nova etapa. Olhar pro alvo e continuar a minha caminhada. Pra quem abraçou a ideia errada, eu deixo um recado. Cristo veio para os seus o crucificaram. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei, mas a minha caminhada não para. Páginas viradas, de histórias tristes que presenciei. Muitas lágrimas eu derramei.